A vida ilusória já levou uma par em vão. Quantos que foi por rumo que deu tchau pra esse mundão? Às vezes a compaixão não combina com a atitude. Errar é humano, mas são poucos que assume. Talvez você se acostume, toma essa convivência. O crime é gratuito, só que às vezes não compensa. Te empenhora a liberdade, te tirando a existência. Garantido nas ideias, como alvo, tiro e queda. Soldados de elite, mas não a favor da guerra. Para os pregos da política, aquela advertência. Aí o fila da p... para um pouco e pensa. Vai minhas condolências ao povo sufocado, como o pão que já amassou na mão desses otários. Dou razão pros revoltados que convivem com a miséria. Sem mansão, conta bancar no bolso, às vezes uma moeda. É aí que o bicho pega o ser humano se acabando. A dor de uma coroa é ver seu filho se drogando. O respeito de hoje em dia já se encontra bem distante. Se o pai vale ouro, a mãe é diamante. Mas aí, na moral, tamos nessa até o final. Verdadeiro sem história, realistas musical. Somos fã do respeito, do tom da humildade. Pois quem honra suas palavras não se passa por covarde. Às vezes nunca é tarde, nós sabemos a verdade. Seus olhos visam tudo, permitindo que se cale. Pois mais que o tempo passe, a gente se acostuma. Sofrimento quem não tem, se o Brasil tá na pintura. Na mão de governantes que se dizem ser honestos. Primeiro a riqueza, pra depois a de progresso. Já cansei de escutar mil promessas de mudar. O discurso vem em dobro na hora de votar. Mas não vá passar batido, não perca as esperanças. A muralha é muito grande, mas na fé você alcança. Tenha sede de mudança, acredite em si mesmo. O guerreiro que batalha mostra força, não o medo. Por nós vocês não podem e nunca vai poder. De coração periférica, periférica tem morrer. Por nós vocês não podem e nunca vai poder. Aí favela amada, meu amor é pra você. Por nós vocês não podem e nunca vai poder. De coração periférica, periférica tem morrer. Por nós vocês não podem e nunca vai poder. Aí favela amada, meu amor é por você. Imposta, mano, olha o dia a dia que é foda. A própria cova muitos cavam mesmo antes da hora. Quem chora, nada consola ao final dessa história. A vida que a ti deu, quem leva embora é as drogas. No mar de merda naufraga, amanhece na vala mais uma alma penada. O diabo se exalta, o reprise do holocausto no cenário favela. Alcinite brasileira, Hitler da nova era. Que é uma selva e a lei do mais forte agora que impera. De amor se fez o mundo pra acabar nessa guerra por pedra. Cocaína, a maldita cachaça que chapa. Por dentro estraga sem distinção de raça. O atraso da sua vida, bonde direto pra morte. Se não, pela mão da polícia, overdose cirrose. Não comove, canalha, que só quer sua desgraça. Um a menos pra eles é motivo de risada. Fita errada, jogou com carta marcada do lado. Fraca, acorda outra vez, vai ser arrebentada. É prejuízo, pai que no chão vê seu filho. Era suspeito, foi morto. Esse é o motivo, cadê seu sorriso, sua alegria nos olhos do inimigo macabro. Esse indivíduo faz ritual de extermínio. Velas acesas, família chora, não é conto de fada. Cotidiano sangrento da memória nunca se apaga. Será piada com motivo de tanta risada. Sobe o sangue, fica a raiva, corpo boia na água. Inveja mata, bala, faca, só resta carcaça. 2-1-3 é sem valor, cai no X, veste e saia. Pilantra feriu com ferro, com ferro foi perseguido. Deu vacilo, 2 tiros, tchau, tchau. Foi pros quinto, não minto, mas seu destino demachou divertido. Queime no fogo, amigo da onça, seu cretino. Tudo desejado ao próximo pra você, volta em dobro. Seja bem ou seja mal, essa é regra de um jogo. De um povo às vezes louco, mate um coração bondoso. Que nessa selva se esquiva de um bando de loucos. Por nós vocês não podem e nunca vai poder. De coração periférica, periférica tem morrer. Por nós vocês não podem e nunca vai poder. Aí favela amada, meu amor é pra você. Vocês não podem e nunca vão poder. De coração, periférica, periférica até morrer. Por nós vocês não podem e nunca vão poder. Aí favela amada, meu amor é por você. 1, 2, 3, 4 quem tem. 1, 2, 3, 4 está quem tem. 1, 2, 3, 4 quem tem.